Esquisitos, o lugar que tem mais quiz do que o lugar que você vai para fazer um quiz. Estou aqui hoje com André Campos. Eu não sou um quiz. Eduardo Fonseca. E eu sou esquisito. E Tengu Maru. Eu sou múltipla escolha. Por que só eu fiquei com nick e não com o meu nome completo, igual o André e o Sushi? Eu tô meio revoltado, assim, pra ser sincero. Eu falei, será que eu doxo? Você falou Eduardo Fonseca pra falou mim. Eduardo Fonseca, é. Na verdade, a dúvida é por que você falou Eduardo Fonseca? Uma coisa que talvez as pessoas não saibam, até porque ninguém acessa o site hoje em dia. Não. Mas pra escrever o nome no post do podcast, eu ficava em dúvida se eu colocava Fernando Muccioli ou Fernando Tengu. Eu colocava Fernando Tengu porque era Eduardo Sushi. Eu não colocava Eduardo Fonseca. Faz sentido. Né? Faz sentido. Mas eu não colocava André Magin, nem Rafa Piroquinha. Rafa Piroquinha, não botava. Não botava. Eu sou o único apelido lá, mas acho que ele já tá... Tengu! Fernando Tengu. Mas é que o Tengu, da época de jornalista dele, sempre foi Fernando Muccioli. É mesmo? É, sim. O pessoal do jornalismo me conhece como Muccioli. Só. É verdade. É. A gente vai nos aniversários do Tengu. O Heitor me chama de Muccioli só. Ah, o Muccioli, não sei lá o quê. É. Então, tipo, ele é Tengu pra gente, mas ele é mais Fernando Muccioli pra carreira dele do que o Tengu. E eu, pelo contrário, minha vida na internet é 100% sushi. Não, exato. Fazer uma camiseta 100% sushi. igual a faixa do Neymar, né? 100% Neymar. E é foda que eu já passei isso há uns anos atrás de... Eu acho que eu deveria parar de usar sushi na internet, mas já é tarde demais. Né? O sushi é tão bonitinho. É. E todo mundo acha que você é japonês. Interessante. Oh, sabe o que eu acho bizarro? Tem gente que ainda me chama de Majin e eu fico pensando, isso é verdade. Onde? Ué, eu não uso mais em lugar nenhum. André, tipo, mas as pessoas te conhecem desde o Nowloading, né? Não, mas desde lá já não era... Quer dizer, era... Era Majin. Era. Eu acho que inclusive no nosso site, sei lá, no Sobre, em alguma coisa, ainda tá lá Majin. Não tá, não. Tá eu sim, tá que... tipo André. É Majin Campos. Espero que não. Eu acho que tá. Eu já não sabia. Mas a gente não tá aqui hoje para falar sobre nicks e apelidos. Nós estamos aqui hoje para testar o conhecimento gamer de vocês. Ai, meu Deus. E hoje eu, Rafael Quina, serei o host desse maravilhoso Esquisitos que iremos fazer. Pra caso você tenha caído aqui de paraquedas, né? O Esquisitos é o nosso novo podcast aí, tomando lugar do Linha Quente. Estamos aqui agora no segundo episódio. O primeiro episódio eu hosteei com um joguinho que eu fiz ali, né? Eu bolei. Quer dizer, não criei, né, mas montei ali, né, e agora o Rafa vai fazer o dele, do jeito que ele quiser, né, com as regras que ele quiser, não vai ser igual ao que eu fiz, e num terceiro episódio mês que vem, aí, talvez o Sushi, talvez o Tengu, a gente ainda vai definir. Isso. E eu quero falar as regras. Certo. É o seguinte. Então a gente vai saber as regras de cara. Exato. Okay. A regra é o seguinte. Não é Game Changer. É. Não, é um quiz musical, então eu vou botar de 15, 20, 10 segundos aí de cada música, e vocês têm que adivinhar o jogo. Certo. Ok? O jogo de onde vem aquela música. Bônus pro nome da música. Então, calma. Ok, desculpa. Calma. E cada etapa que passa, vai valendo mais, ok? Aham. No final de cada etapa, tem uma pontuação bônus, que é, cada etapa tem um tema. Se você descobrir qual foi o tema dessa etapa, você ganha a pontuação o bônus. O que conecta aquelas músicas. Exato. Boa, entendi, boa. Já vi isso daí. E tem uma mecânica de comeback. Eita. Né, uma mecânica de rubber band, que é... Eu achei que o Rafa ia usar um termo em português pra explicar o comeback. Outro. Para os jogadores de Mario Kart. Mas o que é essa mecânica? Os jogadores ou o jogador que não estiver em primeiro lugar ou empatado em primeiro lugar, tem o casco azul, pode tentar acertar o nome da música. Ah. Se ele acertar o nome da música, que é muito mais difícil, sim, ele ganha um ponto extra equivalente aos pontos daquela etapa. Exato, mas né? Só quem tá em último. Só quem não está em primeiro. Ah, ok. Ok? Então é realmente Mario Kart, você tá vendo, né? Como são. Exato. Okay. Então, eu quero começar logo e eu vou botar a primeira música, que é até que bastante tempo, tá? E vocês têm que adivinhar o nome do jogo. Eu só queria dizer que... Estou pronto. Eu ganhei o outro esquisito e o Rafa fez isso pra eu perder. Isso. Porque eu sou péssimo com música. Cara, eu sou muito ruim com música também, sinceramente. O Tengu falou também que é ruim com música. Então, o André vai ganhar essa aqui suave. Vai. Depende do que o Rafa vai escolher, né? Assim, eu acho que eu deixei muito fácil, mas vamos ver. Só uma coisa, depois que a música parar, eu vou dar uns 10 segundos pra vocês pensarem, tá? Não pode ficar muito tempo pensando, não. Tá bom. Tá? Tá. Então vamos lá para a primeira música. Inclusive, estamos com lousinhas. Exato, que né? É pra não ter como roubar. Se der, só como easter egg, não sei, não apaguem pra gente tirar uma fotinha depois no final. Tá bom. Não, então, mas é que eu quero que vocês apaguem o nome. Então tá bom. Quero que vocês tentem lembrar quais são as músicas daquela etapa, entendeu? Tá. Um, dois, três e... pra gente falar o nome do jogo? Isso. Tá. O nome do jogo. Eu tenho aqui escrito. Todo mundo tem escrito o nome do jogo? Então, vamos começar pelo Tengu. Tengu, qual jogo você colocou? New Super Mario Bros. André? New Super Mario Bros. Sushi? New Super Mario Bros. Então, beleza. Todo mundo ganhou um ponto. Ah, é verdade. Lembrei porque eu peguei a lousa. Eu ia anotar os pontos de vocês. Ah, boa. Pô, o Tengu fez bonitinho com o número e com espaço pra todos e vai ter que pagar, coitado. Me fudi. Tudo bem. Deixa até o fim da etapa. No fim da etapa e apaga, é isso? Não, não. Apaga já apaga agora. Já apaga agora, exatamente. Tá, porque eu quero que vocês se relembrem quais são as músicas daquela etapa, entendeu? Tá, beleza. Então, um pontinho pra cada um. Próxima música, atenção. Aí fode, né? Porque... eu só conheço essa música dos memes. Agora eu não sei o número, né? Isso que é o foda. É, sei. Eu tenho um chute. É? Peraí, então... peraí. Ah, onde é? Você tá escrevendo ainda. Uma coisa muito importante. Você que tá em casa, por favor, participe também, tá? É verdade. E caso... preste atenção na sua pontuação, na pontuação dos participantes. Caso você não esteja em primeiro, você pode utilizar a regra de tentar acertar o nome da música. Como tá todo mundo empatado em primeiro no momento, ninguém precisa chutar o nome da música. Sushi, começa por você. Splatoon. André? Splatoon. Donkey Kong Country 2. Vocês estão todos errados. Imaginei. Essa música é de The Legend of Zelda Twilight Princess. Olha só. Eu nunca joguei Twilight Princess. Eu joguei, mas... o pior é que eu conheço essa música das pessoas usarem em vídeos e tal, assim. Uhum. É bem Splatoon Core. Ninguém pontuou. Vamos para a próxima música. O Rafa me dá uma colherzinha de chá. É isso. Assim, se, por exemplo, quando for pra acertar o nome da música, sei lá, o nome da música é A Aventura de Fulano, e você escrever A Fuga de Fulano, sei lá, foi um... ah, não, realmente é uma parte de fuga do jogo, tá, tá bom. Dá uma colher de chá. Então vai. André, você primeiro agora. Nada. Nada? Nada. Tengu. Zelda Wind Waker. Sushi. Eu nunca ouvi essa música na vida, mas eu tenho um chute. Então vai. Wii Fitness. Wii Fitness, uau. É o final do jogo, né? Wii Fit. Wii Fit. Wii Fit, okay. Mas tudo bem, porque não é Wii Fit, nem Zelda Wind Waker, gente. Essa música é de Minecraft. Olha só. Faz sentido nenhum de nós conhecer. Isso que o Rafa falou, não, eu escolhi facinho. Não escolheu pro público. Por isso que eu falei, depende muito do que o Rafa vai escolher, é, né? É verdade. Tem um monte de jogo que eu nunca joguei. É bom que todo mundo erra, ninguém erra. É verdade. É normal. Tá empatado. Eu acho que, por exemplo, o pessoal de casa tá com 70 pontos já. Provavelmente, óbvio, né? Se jogou Minecraft, né? Provavelmente não ouviu essa música. Mas olha só, eu vou botar então a próxima música. Curioso que eu acho que essa etapa, no final das contas, que era pra ser a mais fácil, vai ser a mais difícil pra vocês. Eu nunca ouvi essa música na minha vida. Também não. Também não. Mas eu dei um chute. Também. Então eu quero saber o chute de você, Tengu. Sonic Adventure. A gente jogou Sonic Adventure recentemente. Então, às vezes eu ouvi e não lembro. Uhum. Não sei. Você, André. Cookie Mama. Você, Sushi. Donkey Kong Country Returns. Teve um plim que me lembrou uma comida ficando pronta. Faz sentido. Olha só, não é nenhum dos três. Imagina aí. Que essa música é de Mario Kart Wii. Mais um eu ia chutar Mario Kart. Mas essa música tinha cara de Mario pra mim, mas eu pensei, o Rafa não vai colocar Mario duas vezes. O Rafa ia colocar Mario duas vezes. É o Coconut Mall. A gente jogou recentemente ela no Saideira. Jogou essa pista. Mas, então, vamos para a última dessa categoria. Valendo. Eu não sei se eu sei. Podem chutar aí, viu? Não, tudo bem, eu tenho um chute. Ah, você tem um chute, eu beleza. Tenho um chute. Sushi tá pensando muito. De novo, eu nunca ouvi essa música na minha vida porque o Rafa só tá pegando um jogo de Wii. Será? E eu nunca joguei Wii. A gente tem que fazer um saideira jogando todos os jogos de Wii, então, hein? Claramente. Tinha um rapaz lá que tá jogando todos os jogos de 64, né? É? O Sr. Wilson. Tem um moço, o 61, sei lá, um negócio assim, que tá um ano em live. Sem parar? Sem parar, exato. Uau, fazendo o quê? É porque cada vez que doam, aumenta uma hora de live, um negócio assim. Então ele tá vivendo a vida, né? Ou tem não. Jeito. Não deve estar vivendo muito, ou não. Não, né? É. Então, Sushi, você começa. Qual o chute? Nada. Você, então, agora tem Gu. Goof Troop. É um bom chute, hein? Sabe por quê? Porque, André, de onde vem essa música? Putz, tem a ver com o Goof Troop, então talvez eu tenha errado. Mario Paint. Ambos são do mesmo videogame, né? Ah, olha só. Exatamente, essa música é de Mario Paint, então o André ganha mais um ponto. E agora que a gente terminou a etapa 1, eu quero que vocês tentem chutar. Qual foi o tema dessa etapa? Tirando Minecraft, todos os jogos da Nintendo, né? Não. Ah, pois é. É, tirando Minecraft. Jogos Rafa Core. Podem escrever. Ah, é pra escrever. Isso. Tá. Você lembra quais foram os jogos? Deixa eu pensar. Hoje eu quero ver vocês usando a bundinha. Se eu conseguir encontrar uma conexão entre os jogos e não for o que você pensou, vale? Não. Você pode falar, são todas músicas de videogame. É uma conexão, entendeu? Todos os jogos que tem música. Exato. Não é Quiet Man. Já escreveram? Com pouca confiança, mas já. Ok. Escrevi, sim. Então eu quero ver sua pouca confiança, André. O que, que você escreveu? Jogos que aparecem ou são referenciados em Smash. Você, Tengu? Tá aí. Eu coloquei jogos Rafa Cora, entre parênteses, infância. É, eu ia colocar, na verdade, jogos da infância do Abyss. Mas o Abyss, o Abyss não tinha nascido quando tinha Wii. É, o Wii não, e... Caralho. Pensa nisso. Mario Paint não tinha mesmo. Mario Paint, né? É que ele jogou em emulador. É. Mas, deixa eu falar, nenhum de vocês acertou, mas o André falou o tema antes. Todas essas músicas viraram meme no TikTok. Nossa. Eu nem tenho conta no TikTok. Eu também não. Mas no Reels, no Instagram, todas essas músicas viraram meme, no geral. A gente é velho. É verdade. Mas vamos então pra etapa 2. A etapa 2 ainda vai valer um ponto, cada música. E agora, o Tengu e o Sushi podem tentar chutar o nome da música, já que o André está em primeiro. Droga! O peso do sucesso. Exato. Sofrendo do sucesso. Próxima música... Eu já ouvi essa música, não lembro aonde. Eu acho que eu nunca ouvi essa música. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu essa música. Não, talvez tenha algum tempo. Eu acho que eu nunca Vamos ouvi. Vamos ver. Já escreveu, André? O André pegou a lousa tão rápido que eu achei que ele tinha pá, pego na hora. Não sei. Então, ok. André disse, não sei. Tengu, o que, que você diz? Balan Wonderworld. Perfeito. E você, Sushi? Tem uma carinha mesmo. Mario Odyssey? Não, gente. Essa música vem de Croc, The Legend of Gobos. Nunca, jamais. Se você me perguntasse, Croc tem trilha sonora? Eu ia falar, se pá não, velho. É. Mas então, vamos ver se a próxima música vocês lembram de onde vem. Tengu, Sushi, vocês podem tentar chutar o nome da música. Não sei. Mas eu não sei o nome. Eu sei de onde é. Acho que sei de onde eu é. Eu acho que eu sei também. É, mas não sei o nome, não. Então vamos ver. André, de onde é essa música? É Super Mario World e eu acho que eu sei o nome. Ih, mas eu não pode. Eu não posso. Não pode. É. Sushi. Eu coloquei Mario 64, desculpa. E eu você? Super Mario World. Putz, sabe o que é pior? Vocês estão quase corretos. É Yoshi Island? É Super Mario World 2, Yoshi Island. É... E o nome da música? Qual que você chuta, André? Eu chuto Athletic, mas... É Athletic, é o Athletic do Yoshi Island. É. Ah, foi perto, foi muito perto. Eu agradeço por terem errado também. De nada, tamo junto. Mas vamos ver se na próxima vocês acertam. Tem uma música tocando e alguém pisoteando um xilofone, né? Eu acho que eu nunca ouvi essa música na vida, apesar que ela tem uma vibe que me lembra uma série de jogos, mas acho que não vai ser isso, não. É, eu acho que eu só você chutava isso. Eu chutei. Eu chutava isso daí. Segue seu coração, Sushi. Tengu, você que chutou primeiro. Xenoblade Chronicles. Pra mim parece música de combate de RPG. É mesmo? Sim. Pra você, André? Dino Crisis, porque eu estou apostando no tema da... da rodada. E você, Sushi? Crash Warped. Olha, e pior que eu acho que o Sushi foi o que chegou mais perto, que essa música é de Spyro 2. Spyro 2. Faz sentido. Pim, pim, pim, pim, pim. Quarta música da rodada. Vamos lá. Bota fé. Podem chutar o nome da música se quiserem. Vou ver se alguém vai acertar. Eu acho que o Sushi vai acertar. Não vou. Rafa, na hora que você ver meu chute aqui, você vai ver como é que vai ser. Ah, tô curioso então. André. Goof Troop. Todos os chutes são Goof Troop. É, uma hora vai ser. É, Tengu. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Yooka-Laylee. Foda. Assim. Que é quase Donkey Kong Country. É. Tá lá, é quase lá. Essa música é de Gex 3, Enter the Gecko. Ok. Eu achei que você acertasse, tipo, porque eu sei que você também jogou Gex, não? Eu gosto só do 1. Ah. Os 3D eu joguei, sei lá, uma fase ou outra só. Eu não sou muito fã de plataforma 3D, né? Fica difícil. Mas sabe uma coisa que ajuda? Quando você sabe o tema, se você pesca o tema antes, é bem mais fácil de ver quais são os jogos, né? Então, por exemplo, esse próximo aqui, de onde que será que é? Coçou algum lugarzinho na memória de vocês? Coçou. Eu conheço a música, mas eu não vou. Não sei se eu vou conseguir conectar. Eu nunca ouvi essa música, só pra deixar claro. Eu também não. Eu acho que todo mundo já ouviu essa música. Sabe aquele episódio do Bob Esponja? Que tem vários Bob Esponja dentro da cabeça dele correndo, tudo pegando fogo, as pessoas pegando as pastas. Gente, exato. Não é só o André, é todo mundo. Pior que eu sei qual que é o tema, só que eu não consigo pensar em nenhum outro jogo que encaixe com o tema, mas eu não sei. Eu acho que eu sei qual é o tema também. Eu não sei qual é o jogo. Então, ok. Então, o André não sabe. Tem Gu, qual é o seu chute? É, nenhum. Não sei, não faço ideia de onde é. E você, Sushi? Monster Boy 3. Ok. Vou explicar por que que eu... Não, ok. Eu entendi. Essa música é de Bubble Bobble. Faz sentido. Ok, então já que faz sentido, escrevam qual vocês acham que foi o tema dessa etapa, valendo 2 pontos, já que é a etapa 2. Pronto? Uhum. Tengu? Dinossauro. Jogos com protagonistas répteis. Caralho, jogos com protagonistas répteis, escrevi igual o André. Exato, e eu escrevi jogos com protagonistas scales, né? Ok. Eu ia falar, o Rafa mandou um tema desse só pra mim. Olha só, o Tengu escreveu dinossauro. Dinossauro. Eu acho o Gex que é bem não é parecido. Dinossauro. Não, nem o Croc, né? Tá tudo bem. Nem o Yoshi. O Yoshi é um dinossauro. O Yoshi é um dinossauro. Ele é um dinossauro. Ele é um dinossauro. O Spyro não é um dinossauro. Então. É. Mas é um réptil. Vou dar 2 pontos. O dragão é um réptil, né? Sim. O dragão é um réptil. Então vou dar 2 pontos pro Sushi pro André. Ele é baseado num réptil. Que acertaram o tema certinho. Justo. Vamos para a etapa 3. Som na caixa, DJ. No meio do seu cu. Então, valendo 2 pontos agora a partir dessa etapa. André, qual é... Calma, uma coisa, hein? Eu não posso acertar o nome. Sushi Tengu pode chutar o nome da música. Acho paia. Ok? Valendo 2 pontos, André. De onde é essa música? Chrono Trigger. Sushi? Chrono Trigger. Não quer chutar o nome da música? Não sei o nome. Chrono Trigger. Ok, então todo mundo ganha 2 pontos. Você não vai chutar o nome da música? Não. Não? Eu não sei nome de música, gente. Eu não sei, não fico ouvindo. Eu acho que eu só sei o nome dessa música em japonês, inclusive. Por causa de um vídeo. Se acertar em japonês, deveria valer. Em japonês, valeu. Fala em japonês, vocês traduzem pra mim. Pronto. É Kairu Tomao. Que é isso? É o sapo e o magus. É o Frog Sim. É o tema do Frog. É o tema do Frog. É. Eu acho que vale, Tengu. Tá bom, obrigado. Eu diria que vale também. Então, 2 pontos extras para o Tengu. Obrigado. O André ainda está na frente por 1 ponto, então o André ainda não pode chutar o nome da música. Ah, maldito casco azul. Isso. Próxima música. Obrigado. obrigado, André. Obrigado, Rafa, por dar essa colher de chá agora nessa etapa. Nessa etapa, é. Todo mundo já escreveu? Pode escrever o nome da música também. Tengu e Sushi. Vou escrever o nome da música só de mim. Pior que eu não sei o nome, mas eu vou chutar. É, acho que dessa eu não sei o nome, não. Absurdo isso aí. Qual o nome da música? Quem fica vendo nome de música de joguinho, gente? Todo mundo que ouve música no Spotify, mas do joguinho. Mas você ouve música sem ver nome. Mas como será cantar? Você coloca a playlist e você não fica vendo nome? Eu fico. É. Mas, Sushi, qual que é o nome do jogo e o nome da música, caso tenha chutado? Final Fantasy VI, Terra Steam. Tengu? Final Fantasy VI, World Map. É o World Map, de fato. É. Final Fantasy VI, Terra Steam. Eu não posso ter... O André não ganha os 2 pontos, mas... Eu ganho. Se for o Sushi ganha 2 pontos extras, porque é realmente Terra Steam. Tema da Terra. Que Uou. Não é do World Map, né? É da personagem Terra. Mas toca no World Map. Toca. Que é curioso, né? Uhum. E eu só sei por causa disso. É. Que eu lembrava dessa curiosidade. Pode crer. Faz sentido. Que curiosamente o tema dela tocava no mapa. Mas então vocês devem saber qual é a próxima música. Eu acho que eu sei o jogo, mas não sei o nome. Mas, agora, o Sushi tá na frente do André. Então, exato. Quem pode chutar o nome da música é o André e o Tengu. Inclusive, Tengu tem 7 pontos, o André tem 8 pontos e o Sushi tá com 9 pontos. Deixa eu tentar fazer um chute sério do nome da música, então, porque eu tinha escrito... Putz, será que eu vou errar? Porque eu já vi o que o Tengu colocou, eu não vou apagar. Mas agora eu tô refletindo no que eu coloquei. Eu confio no seu. Porque eu e você, Tengu, colocamos jogos da mesma compositora. Ah, olha só. Então, André, você que tem um chute aí fundamentado, qual que foi o seu chute? Super Mario RPG Mushroom Forest. Que eu sei que é a música da Florestinha, mas não sei o nome da música. Tengu. Super Mario RPG. Não chutei o nome. Sushi. Agora tudo faz sentido. Legend of Mana, porque é da Yoko Shimomura. É tipo essa música transpira Yoko Shimomura. Tem uma cara de mana, inclusive, essa música. Exato. É. Mas, de fato, é Super Mario RPG, então. Tengu ganha 2 pontos, Sushi não ganha nenhum ponto e o André ganha 2 pontos. O negócio é, o nome da música é Beware the Forest Mushrooms. Vocês acham que vale? Vocês, competidores. Ó, minha resposta foi Mushroom Forest. É. Assim, com bastante carinho. Mas você só descreveu o lugar que toca a música. Ó, eu acho que vale. Foi bom de saber que era na floresta e tudo mais. Eu vou dar 2 pontos. Tá bom. Então talvez a gente possa adaptar a regra pra se você souber onde toca então, e vai... não nome. Então, já que você soube onde toca, eu vou te dar 1 ponto. Tá bom. Ao invés de 2. E tá. Se prejudicou, hein? Bom. Se prejudicou. Mas tá na frente. Exato, tá na frente. Inclusive, Sushi e Tengu estão empatados agora. De novo. Pois é, tamo aí, né? É. Pô, fiquei triste agora. Vamos para a quarta música. Tá escrito em pedra. Inclusive... Mas aí o Tengu vai saber até o nome da música. Tengu e Sushi podem chutar o nome da música se quiserem. Valendo 2 pontos, Tengu. Secret of Mana, Potos Village. Sushi? Secret of Mana, a cidade inicial. E você, André? Secret of Mana, não sei o nome da música. Mas tudo bem, porque o André não ia ganhar ponto de qualquer jeito, mas 2 pontos pra todo mundo que acertou. É sim, Secret of Mana. O nome da música, na verdade, é A Curious Tale. Mas é a música da cidade inicial. Eu acho que vale e eu vou dar 2 pontos. Não, então não, o meu 2 pontos. Um ponto. Calma. Tirar esses 2 daqui de perto. Um ponto André... pra cada um. É. E mesmo assim, o André tá com 1 ponto na frente ainda. Você deu 1 ponto a mais pro Sushi? Não. Dei. Porque ele acertou a música da cidade. O nome do jogo, é. Ah, tá. Tá bom. Ok. Justo. Então vamos para a última música dessa etapa. Ouvi essa música, mas eu tenho um chute. Eu também, tô na mesma. Eu já ouvi e não tenho um chute, eu sou o contrário de vocês. Você já escreveu, né? Sushi Tengu? Você pode tentar testar o nome da música, hein? KKK. Não. Eu não conheço. André. André, você não precisa saber o nome da música, pelo menos, só o nome do jogo. Ah, e não vai ser. Eu conheço a música, por que minha cabeça é assim? Eu falo primeiro? Pode falar, André, primeiro. Dragon Quest. Você, Tengu. Live Alive. Não sei o nome da música. Live Alive é um boa chute. Mesmo, né? Earthbound. Earthbound. Eu nunca joguei Earthbound, então... Eu acho que você acertou. Deixa eu falar, Live Alive é um excelente chute, porque é Earthbound. É, perfeito. É Earthbound. Então, perfeito. Sushi ganhou 2 pontos, está em primeiro lugar agora. Eu nunca joguei, nossa, mas era vibe Earthbound. Eu vou pedir desculpas pra Clarice, que está editando esse podcast, porque agora é óbvio que é Earthbound. E é o tema de Onet, é, né? Nossa, que ódio. Eu ouvi a música e falei, eu conheço essa porra dessa música. Pois é, mas agora vocês têm chance de ganhar 2 pontos se acertarem qual foi o tema dessa etapa. Eu só fiz esse chute porque eu entendi o tema, eu acho. Então vamos lá, qual é o tema, Tengu? Yoko Shimomura. André? RPG de Super Nintendo. Sushi? RPG de Super Nintendo. É, RPGs de Super Nintendo. Porque tem Chrono Trigger e Final Fantasy VI também. É verdade, tem razão. Então 2 pontos para Sushi e André. Tinha esquecido. Sushi ainda em primeiro, depois André, depois Tengu. Acabou, né, agora? Não. Não. Essa foi a etapa 3, certo? Exato. Vamos então para a etapa 4. Vamos ver se vocês estão ligeiros. Você quantas etapas, só pra saber? Sim. Não sei, a gente não sabe. É. Ok, tá bom. Essa era a única etapa que eu ia bem. Que era RPG. Porra, mas será que você não sabe essa música aqui? Vou dar um chute muito chute, mas ela tem uma vibe indescritível. Inclusive, Tengu e André podem tentar chutar o nome da música. É, então, é que essa música é muito famosa. Eu não faço ideia dessa música. É aquele branco que tá dando agora. É. Óbvio que eu já ouvi essa música. Eu não tenho chute nenhum. E eu gosto que a versão que o Rafa pegou tem uns efeitos sonoros do jogo no fundo também. Pior que não, é tudo da música mesmo. É, tem uns... É, eu não acho que não é isso, não. Nossa, não é nem fudendo. Não, não é nem fudendo. Pera, você tá pensando no nome ou no jogo? No jogo. Ok. Eu vou esperar todo mundo escrever pra eu falar a única informação que eu acho que eu tenho sobre essa música. Tengu tá pesquisando. Existiu e tá pesquisando. Tô pesquisando no aqui. Que isso? Tem que colar. Eu vou ficar puto de novo que nem Earthbound, mas. Você chutou já o Sushi? Chutei. Tengu não vai chutar? Não tenho chute nenhum. Ok. Sushi, qual o seu chute? Eu queria dizer, antes de revelar meu chute, que o som é Mega Drive pra caralho. Agora... É verdade, agora que você falou, tem razão. Qual o jogo? Não sei. Né? Sonic 3. Você, André! Caralho, é Sonic! É óbvio que é Sonic, é Ice Cap. Eu coloquei Star Fox, que ódio! O Sushi acertou, raposa. Porque é Sonic 3 Ice Cap Zone. Caralho! E o Sushi ganha 2 pontos e continua na frente. Ah, eu tô... É incrível que eu tô acertando. Sabe o que é foda, Sushi? A versão que a gente jogou em live, todo mundo não aqui, não essa, tem, né? Essa música. É. Essa é uma das músicas que foram removidas. Eu fui por vibes, igual Earthbound. Meu chute foi completamente não, vibes. Perfeito. Exato, eu acho perfeito. Então, ela é a música mais famosa do Sonic 3. Exato. O que me faz pensar que talvez vocês conheçam a próxima música também, então. Caralho, música boa, hein? É boa. Não é boa música. Ah, lembrando que André e Tengu podem chutar o nome da música para ganhar 2 pontos extras. Tengu, eu acho que você acerta o nome do jogo, hein? Eu não faço ideia de onde eu é essa música. Esqueci o nome do jogo. Eu sei o nome do jogo, eu sei onde toca, mas não sei o nome da música. Ah. Ah, não. Era minha chance. Eu acho que eu sei o jogo, mas eu posso errar. Chuta alguma coisa, Tengu. Chuta... O que que tava chutando aquela hora toda vez? Goof Troop. Chuta Goof Troop. Aí, eu vou tá falar bom. Um jogo que vai ser o jogo vizinho dele, né? Pronto, chutei. Vai então vai. Né? Tengu. Deixa o Tengu primeiro. Okay. Tengu, qual é o seu chute? Shining Force 2. Uau. Okay. Você, Sushi. Eu vou chutar um jogo e vai ser o outro do mesmo criador, mas Snatcher. Yes. É Police Nauts. Não! Não. Ok. Donkey Kong Country 1, fase da Caverna do Gelo. Ninguém acertou. Não é possível. Não é possível. Essa fase não é Donkey Kong? Ah, essa música é de Metroid Prime 1. Ah. Fendrana Drifts. Exato. André. Ah, não. Eu não sabia, no fim das contas. Eu jamais lembraria de uma música desse jogo. Pô, essa música é muito boa. É a melhor música do jogo, na minha opinião. Mas peraí, quais os jogos que a gente teve até agora mesmo foram... Esqueci já o anterior. Fendrana Drifts. Eu acho que dá pra saber o tema. Sim. É. Se você sabe o que é Fendrana Drifts... É verdade. É. Mas então, qual que é? Da onde que é essa próxima música, então? Música Pois é. Pô, tô muito triste comigo. Só decepção. Eu falei assim, mas você acertou, André. Não acertou. Ele falou sabe, com o Rafa de forma muito sabe o que é aí. Foda? É, então, tipo assim, se o Rafa podia deixar agora, tipo, se ele falar o nome do jogo, eu saber o nome da música e valer. Porque eu teria acertado Fendrana Drifts. Sim. E a anterior. Qual que era a anterior? A Escape. Eu teria acertado as duas. O nome da música, se você me falar o jogo. Mas tem que acertar o nome do jogo antes, né? Isso é verdade. Todo mundo já chutou? Não, só o segundo. Não. Você já chutou, André? Já. Você sabe qual que é? Não, na verdade não. Ok, nossa. Não tenho certeza, é não. Bom, André, é bom. Tem tipo 5% de certeza, diminuindo a cada segundo que passa, porque, pô, na última eu tinha muita certeza que era Donkey Kong. Eu consegui imaginar a fase. Consegui imaginar ele subindo a cordinha. Não. É, Donkey Kong. Donkey Kong eu sabia que não era. Mas me passou tanta vibe da trilha do Snatch. Mas é uma boa música. Então, se é uma boa música, essa de agora, qual que você acha que é, Sushi? Eu não faço ideia. Chutei Zelda 2. Uau. E você, André? Também não faço ideia. Chutei Pokémon Red Blue. Ah, é um bom chute. Eu não chutei nada. Não chutou nada? Não. Eu diria que o Sushi foi mais próximo, porque ele acertou o console de onde é essa música. É o som. Exato. O Sushi é muito bom de acertar a placa de vibes, som. Né? É o chip de som, né? É. Mas a música é de Super Mario Bros. 3. Nossa. Eu nunca joguei de Nintendinho, eu só joguei o remake de Super Nintendo. Ah, é. Que é a música Mundo 6. Ok. Iceland. Okay. Próxima música, então. Vamos ver se vocês acertam vibes. Vou falar uma coisa aqui que não vai ser isso, não é esse jogo, mas o comecinho da música me lembra muito FTL. Ah, nossa, eu nunca joguei. Pois é, foi isso que eu falei. Mas eu tenho um chute. Eu tenho um chute errado também. Eu não tenho nenhum chute errado. Goof Troop. Uma hora ele vem. Sim, o nome da música eu não vou nem perguntar, porque eu acho que vocês não vão saber. Mas, de fato, eu quero não. saber o chute do Tengu, então. Goof Troop. É mesmo? André, qual é o seu chute? Crash Bandicoot. E você? Majora's Mask. Putz. Era de Terraria. Nossa. Ah, sim, claro. Claro, Terraria. A vibe dessa música é muito Terraria. Por isso que talvez já acerte pelas vibes. É, sim, a gente encostou bastante em Terraria ao longo das nossas vidas. Ah, mas a próxima eu tenho certeza que vocês vão acertar. Pior é que me é familiar de novo, mas até aí, né? Se quiser, pode até chutar o nome, hein, da música. Claro que pode. Então, André... Se acerta o nome da música, erra o jogo. Exato. É. André, se você acertar o nome da música e errar o jogo, eu te dou um ponto. Não, essa daqui vai ser difícil. Mas, André, qual foi o seu chute, então? Mickey Magical Quest. Pô, eu pensei nesse jogo também. Pior que foi, minha primeira escolha era esse jogo, só que eu troquei. Me soa um pouquinho como Capcom, mas talvez me minha cabeça... Me soa Disney vibes, Disney Core. Você, Tengu? Donkey Kong Country 3. Foi um excelente chute. Você, Sushi? Banjo-Kazooie. Foi um excelente chute por quê? Por causa da Rare. Porque é Banjo-Kazooie. Exatamente. Freezes e Pix de Banjo-Kazooie. Eu nunca joguei Banjo-Kazooie. Fantástico. Então, Sushi... A terceira música que eu acerto sem nunca jogar o jogo e nem ouvir a música. Mas essa é a habilidade, né? Exato. É, conseguir detectar a vibe. O ouvido de Deus. Exato. Mas agora, falando dois pontos, qual foi o tema dessa rodada? Tengu, qual foi o tema da rodada? Fases de neve barra gelo. Fases ou mundos de gelo. Caralho, eu e o André, a gente tem que fazer alguma coisa. Fases barra mundos de gelo. Todo mundo acertou e ganhou dois pontos. Era fases de gelo. Como eu não joguei quase nenhum desses jogos, eu agradeço o Tengu e o André, que quando ouviram a segunda música falaram, ah, já entendi. E eu fiquei, ué, entendeu o quê? Aí alguém falou o nome, sei lá, Ice Cap. Ah, né, Ice Cap. É, okay, sim, beleza. Sim. Okay. Então, etapa 4, vamos lá. Sim. Lembrando que Tengu e André podem chutar o nome da música se quiserem. O André escreveu muito rápido, achei que ele tava certeiro. Não, veio o palpite, mas não tenho certeza não. Eu quero saber, então, Sushi, qual é o seu palpite? É The Witcher 3. Tengu, qual é o seu palpite? Prince of Persia Lost Crown. E você, André? The Witcher 3 Combate? É The Witcher 3, então André e Sushi ganham 3 pontos, mas não é Combate. Não é, o nome da música é The Trial e é de uma outra situação. Top. Entendi. Próxima música, então. Todo mundo já escreveu, né? Uhum. Eu posso não pode a situação e tentar conseguir um ponto? Não, você tá na frente. Você tem primeiro. É, o que foda-se então. Mas o André e o Tengu podem. Ok. Né? Então, Tengu, você que tem um chute. Conker's Bad Fur Day. Bom chute. Você, André. Astrobot e Fase da Árvore Gigante. Eu ia chutar isso também. Astrobot, a árvore que você rega lá. Então eu vou dar um ponto extra pro André, porque Astrobot, o nome da música é Papa Tree. Ele canta Papa na música. I'm a Papa Tree. I'm a Papa Tree. Então, 3 pontos para o André, 3 pontos para o Sushi. E 1 ponto extra para o André. Oh, não! Por ter acertado o local. Próxima o local de fala. Música! Qual foi o seu chute? Baseado no fato de que é um jogo que o Sushi gosta muito e que o Rafa também conhece, talvez seja Final Fantasy XII? Você, Tengu? God of War 2018. Nossa, essa aqui eu achei que todo mundo ia acertar. É a melhor música do jogo, Elden Ring, o tema do Godskin. É, Godskin Apostle, exatamente. Elden Ring, Sushi ganha 3 pontos. Jogar jogos no mudo não me ajuda nessa categoria. Realmente não. Não está ajudando, de fato. Mas quem sabe você não acerta agora o próximo. Ô, Tengu. Porra, é essa? O Rafa inventou a música pro isso que é dedicação. Eu que cantei. É. Fantástico. Você vê, fiz aula de canto e tudo. André, você que escreveu com bastante convicção. Não, ah, você não escreveu ainda? Nenhuma convicção da minha parte, inclusive. Né? Não. Eu tô na vibes de novo aqui, que eu nunca ouvi essa porra na minha vida. Quer dizer que se todo mundo já ouviu essa música. Ih, então meu palpite tá errado, deixa eu pensar. Eu dei um chute no escuro aqui, porque eu não lembro dessa música, mas ela me passa uma vibe. Pensando bem, talvez o Tengu não tenha ouvido essa música. Eu não ouço a maioria das músicas. É verdade. Tengu, qual foi o seu palpite ousado? Final Fantasy XVI. Olha aí, um palpite ousado. E você, Sushi? Disney. Disney. Caralho, realmente esse jogo maravilhoso. Disney. Porque é muito vibe Disney pra mim. Mas, okay. Eu tinha colocado Child of Light, porque me passou a vibe, mas aí quando você falou que todo mundo aqui ouviu, eu mudei pra Ender Lilies. Olha aí, não é Ender Lilies. Aí era Child of Light. Não, mentira, não era. É It Takes Two. Nossa. Title Team. Eu não joguei esse jogo, então. Sabe o que é o pior? Eu pensei no Split Fiction, por algum motivo. Aí, ó. É o ouvido de Deus mesmo. Tá vendo? Tô falando. Detecção de vibes impecável. É. Então, vamos pra essa última aqui, que eu poderia ter sido mais bonzinho, mas é a última dessa etapa, ok? Lives, all mortal lives, expire. So musicão, hein? Nossa, eu não faço ideia. Uma ideia também. Eita! Eu achei que o André ia acertar de primeira. É. Uau! Sushi, me fala o seu chute. Pera, deixa eu pensar no meu lugar. Ah, tá. pronto. Não vou falar, não. Ele quer falar. Pode falar. Não sei, não. Pode falar? Pode falar, Sushi. Baldur's Gate 3. Tengu? Nada. Que música é essa do Baldur's Gate 3? Qual? Quer saber qual foi o seu chute primeiro, André? Não consigo ver nada. Não mesmo? Não. Eu acho que a gente tem que chutar a próxima etapa primeiro, Rafa. Por quê? É só um... Não, calma. Assim. Mas eu vou primeiro dar os três pontos do Sushi. E o nome da música é Rafael's Final Battle. Ah, eu não cheguei aí. Ok. É a música do Rafael. É Final Act, na verdade. Rafael's Final Act. É verdade, o André não ouviu essa música. Que ela é de... Ok. Ela é do A3, né? Ok, mas vocês, com essas cinco músicas, vocês sabem me dizer qual foi o tema dessa etapa, valendo três pontos? Tem que lembrar aí de todos os jogos e o que conecta eles. Eu tenho um chute. Provavelmente é algo mais específico do que isso, mas eu não consigo pensar em nada. Eu tive uma ideia, mas eu não estou seguro nela. Pera, Supletivo. Tem uma música que eu tô esquecendo que tocou agora. Vocês podem se ajudar, se quiser. Não. Não é essa coisa. Não, super não esse, é essa esse coisa. Esse tema foi mais difícil, que eu tinha algo em mente, mas não bate pra todos, bate só com algumas. Eu diria que é um tema interessante. E quando vocês ouvirem, vocês vão falar, putz, não acredito nisso. Assim, não vamos vai ser ver. Isso. Não vai ser isso, mas bora lá. Bora. Eu tenho um chute. Então bora. Eu quero, André, o seu chute. Tema de chefes. Você, Sushi. Compositores não estraguenses. No caso, dos Estados Unidos. Tá, o meu é GOT no The Game Awards. Caralho, Tengu. Caralho. É GOT no The Game Awards. Incrível. Fantástico. Boa. Parabéns. Finalmente. Todos esses jogos ganharam o jogo do ano no The Game Awards. É. E os jogos não são nenhum estadunidense, tá? É verdade. Olha aí, temos um outro tema ainda. Tirando o Astrobot, todos são jogos da Europa. Então a gente tá vendo na verdade um viés. É o The Ring do Japão, né? É, o The Ring do Japão. Tinha esquecido. Ah, é isso que tinha esquecido. Porra, justo o The Ring que eu falei. Tem uma que eu tô esquecendo. Ok. Eu tinha pensado em tema de chefe ou... É porque metade das músicas era tema de chefe, metade das músicas era tema da tela de título. É. Primeiro eu achei que era a música cantada, mas o The Ring não é cantada. Eu pensei em RPG, mas Astrobot não é RPG. Ah, todos eles ganharam GOT. No Game Awards, exato. Boa sacada. Muito bom, muito bom. Então vamos pra última categoria. Bora. Que valendo, então, três pontos ainda. E quem acertar a etapa ganha 5 pontos. Não, calma, pera. Quem acertar o tema da etapa ganha 5 pontos. Ah, o tema, tá. Qual que é a pontuação agora, Rafa? A pontuação no momento é o Sushi tá com 34, o André tá com 24 e o Tengu tá com 17. Aconteceu um negócio aí, hein? Lamentável. Lamentável. Eu prevejo derrota em todos os quizzes. Não. Pra mim. O próximo quiz vai ser sobre abertura de anime, Tengu. Pô, aí sim. Dependendo da época, nem assim. Não, pô. Eu lembro do aniversário da Thalissa, você acertou tudo. Não, eu me saí bem, mas não fui campeão só em uma categoria. Mas vamos lá, então, pra primeira música. Familiar e boa música. Boa música, mas é um chute meio sem segurança também. Você já chutou? Já, Tengu? Já. Porra, boa. Essa música, ela transpira um jogo pra mim, mas eu sei que não é ele. Eu consigo sentir a vibe do jogo, mas não consigo apontar. É, eu tô indo pela vibe. Exato. Eu tô indo pela vibe. Foi o meu segredo. É. Não tão secreto. Vamos ver se eu pego... É, mas eu não consigo pensar num jogo que encaixe com essa vibe, entendeu? Uhum. Eu sei, caraca, eu ouço a música, eu sei que música que é, mas não consigo ligar ela com o jogo. Todo mundo vai ter comida alface hoje, hein? Verdade. E peixe. Peixe também ajuda. É verdade. Se você comer peixe no alface enroladinho, pô, foda. Assim... Pior que eu comi atum pra caralho hoje. Comi um atum enlatado assim no macarrão. Vixi. Porra, eu comi uns dias atrás um sashimi de atum. Puta que pariu, que delícia. Nossa. Pô, bom. Acho que atum é meu novo peixe favorito. Atum é low-key um peixe muito foda, assim. Não é, é. As pessoas... Tanto que é carérrimo, né? As pessoas comem só salmão, tem que descobrir o poder do atum. Exato, eu comi um pouco de atum maravilhoso. O foda que atum é mais caro que o salmão. Ele é bem mais caro, de fato. Até porque o salmão que a gente come é tilápia colorido de rosa. Mas, André, você já fez seu chute informado? Não, e eu vou sofrer muito quando você falar. É? Ele vai falar o nome da música junto com você. Exato. Eu vou dar um chute de vibes, mas eu sei que não é. Ok. E um chute sério, que vai estar errado. Uhum. Todo mundo já chutou, então? O André tava pensando ainda. Eu tô sofrendo muito, tá muito doloroso. Mas eu não vou saber, não vou ganhar. Ok, nada. Então o Tengu fez um chute? Signalis. André, não tem chute? Não tem chute, não. E você, Sushi? Pra mim, a vibe que mais me passa, mas eu sei que não é, porque essa música tem cara de música mais moderna, é Max Payne. Uau. Não, é alguma coisa... Mas o meu chute, de fato, seria o Detroit Become Human. É alguma coisa meio cyberpunk triste, assim? Sim, mas é noir, tem esse gosto noir no fundo com o cyberpunk. Eu vou sofrer muito, Rafa. Eu diria que essa música é tão boa que recentemente tocaram músicas dessa musicista no É TGA, não? É... Como é que é? Teve a conferência de videogame agora, recentemente, que tem as palestras... GDC? Na GDC, exato. Essa música... Ah, é do Unsighted. Puta. Essa música se chama isso. Urban Ruins e é do Unsighted. Exatamente. Eu falei Cyberpunk triste. É. Exato. Unsighted. Cyberpunk triste, André. É. Dá pra ver a chuvinha. Dá pra sentir. Dá. Exato. Mas vamos ficar felizes, vamos pra próxima música, que eu acho que vai ser mais de boa. Nossa, outra boa música que me passa muitas vibes, não sei de onde é. Essa eu nem vou saber chutar, eu acho. Lembrando que vocês podem chutar o nome da música também, se quiserem, menos sushi. Que eu tô proibido. Exato. Todo mundo escreveu? Eu Sim. Não tenho chute. Não, tem chute? Tem certeza? Tenho certeza. Sushi, já que você tá na frente, qual que é o seu chute? Quantos pontos que é cada acerto agora mesmo? 3. Meu chute é Celeste. E você, André, qual foi o seu chute? Nier Automata. Putz, vai doer, hein, galera? Vai doer. Essa música é de Hollow Knight. White Fala-se. Faz bastante sentido agora. Em retrospecto, faz bastante sentido. É verdade. Assim, faz muito tempo, né? Mas, olha aí, que loucura. Sabe o que mais é uma loucura? Essa próxima música aqui. E podem chutar o nome da música também, André e Tengu. Nossa, eu tenho um chute, mas totalmente não vai ser. Sushi, eu quero o seu chute agora. Meu chute é Guacamelee 1, a música da cidade que serve de hub do jogo. E você, André? Faz sentido. Guacamelee Pueblo. É. Você, Tengu? Vanguard. Olha, lembrou de Vanguard. É verdade. É incrível. Mas 3 pontos pro Sushi, 3 pontos pro André. E o Sushi não podia chutar, né? De fato, é a cidade. E André, eu vou te dar 3 pontos extra, porque a música é Pueblucho. Bluetooth. Então, o Rafa falou que se ele batesse na trave. Exato, falar, porque é muito parecido. Então, André ganhou 3 pontos extras. Próxima música, vamos ver se vocês acertam. Fora, Tengu. Se você não jogou esse jogo, acho que você devia jogar muito esse jogo. Eu acho que você vai gostar. É mesmo? Eu acho que você jogou esse jogo. Só que eu não sei se eu tenho. É mesmo? Tá a área que toca essa música, mesmo não valendo. Ok. André, qual que é o seu chute, então? Tô entre 2. Eu tô indo pela qualidade da música, qualidade sonora, e dizendo que é Castlevania Dawn of Sorrow, e é na cidade. E você, Sushi? É Bloodstained, Ritual of the Night, a primeira área do jogo assim que você sai do barco. Faz sentido. Sushi ganha 3 pontos. Legal, porque é... O Rafa nem quis ouvir a minha, né? Pois é. Ah, achei que você não tinha chutado. Eu chutei. Qual que você chutou? Chain Deckles. Ah, ok. Eu achei que você não tinha chutado, porque você falou, que depressão. Achei que não, você é tinha... Eu não sabia. Ah, tá. Mas o André bateu na trave. Bateu na trave. E sabe o que é foda? Não é a área depois do barco. Não? É a área do barco. É o barco? É Voyage of Promise. Nossa, pra mim era aquele comecinho do castelo. A cidadezinha antes do castelo. É o comecinho no barco. Nossa. Quando essa música começou a tocar, eu fiquei... Qual Castlevania de DS é? Que eu joguei recentemente os de DS. Aí eu... Não, pô, que Castlevania de DS? Aí eu lembrei. Mas o instinto foi Castlevania de cara. É porque eu pensei... Ah, é o Area of Sorrow. Não, essa música tá muito bem feita. Tinha pra ser GBA, né? Então, eu achei que por isso você ia acertar. Quando você falou, eu pensei que você ia falar, não é Castlevania, porque os instrumentos estão muito bonitinhos, né? Mas eu achei que poderia ser uma música de DS, tranquilamente. Ah, ok. É Michiru Yamane a compositora? Era, pelo menos. Chamaram ela pro Bloodstained, eu acho, que ela fez uma música ou outra do Bloodstained, e como essa é tão vibe Castlevania, é muito. Que eu acho que é dela. É. Mas então vamos pra última música dessa etapa. Só dois chutes. Eu tenho dois chutes. Tem um que eu tô tentando ler o Rafa, que o Rafa colocaria essa, uma música aqui. E o outro que eu tô indo, seria a vibe, a minha leitura de vibe. Uhum. Aí agora tem que ver se posso estar errado nas duas, é claro. Eu vou tentar ir na leitura do Rafa em vez da leitura da vibes, arriscadamente aqui. Eu não faço ideia, eu chutei. Ah, não. Loucamente. Eu dei um chute. Eu dei um chute porque eu já sei o tema, provavelmente. Okay. Eu acho que eu sei o tema também. Então, Tengu, qual foi o seu chute? Sea of Stars. Sea of Stars. E você, André? Final Fantasy XV. Ah, e você? Eu tava entre Ender Lilies, na minha leitura de vibes, mas na leitura de Rafael Kina, Prince of Persia Lost Crown. Vocês três? Acertaram dos três jogos! Uou! É, infelizmente, essa música é de Bloodstained 2. É a música Padre de los Penitentes. Bloodstained, porra. É de Blasphemous. Eu falei... Quando que saiu um Bloodstained 2? Fiquei muito confuso. Pior que tem o Bloodstained 2. Tem o Curse of the Moon 2, né? Não. Essa música é de Blasphemous 2, Padre de los Penitentes. Dito isso, valendo então 5 pontos, qual foi o tema dessa categoria? Esse eu acho que eu sei, pelo menos. Eu tenho um chute. Acho que todo mundo chutou já. É? Então, por favor, Tengu, qual o seu chute? Jogos indies. Áreas iniciais. Metroidvanias. Sabe o que é pior? Ninguém acertou certinho, mas você e o Tengu acertaram meio a meio. Todos são tidos como Metroidvanias indies. Ah, mas porra, Metroid... Mas é Metroidvanias indies, então eu acho que eu vou dar... Mas não existe Metroidvania não indie, basicamente. Existe Metroid Prime, por exemplo, não é indie. Metroid Prime 4. Então eu vou dar 3 pontos pra cada um. Tá bom. Achei justo. Então, a gente encerra aqui e eu vou falar a nossa pontuação. Temos um bicampeão, é isso mesmo? É. Com 20 pontos, Tengu Maru. Com 30 pontos, André Campos. E com 43 pontos, Eduardo Fonseca, vulgo Sushi. Palmas. Isso não faz sentido nenhum. Palmas. Isso, porque ele já começou. Ah, eu não vou saber de nenhuma música. Porque... Mas o Sushi, ele é sempre assim com tudo, né? É verdade. Ah, eu sou um péssimo jogador, eu nem sei jogar videogame. Mas eu não conheci a maioria dos jogos. Isso te impediu? Mas o cara tem ouvido de Deus, porra. Exato, porra. Cara, tipo, mas... uma pessoa que não conhece os jogos e acerta todos, e uma pessoa que conhece vários e ainda assim erra. É, tá vendo? É isso. E hoje o André saiu daqui... As 80 quilômetros por hora. É bom porque a gente tem todo o espectro, né? Você tem o cara que não conhece os jogos, mas acerta tudo. O que conhece tudo e não acerta nada. E o que não conhece nada e não acerta nada. E o que joga no mudo e não acerta nada. Joga no mudo. Fantástico. Mas quero saber a pontuação de vocês aí. É verdade. Em todas as regras. Quantos desses jogos vocês acertaram? Comenta aí no Discord, onde você quiser conversar com a gente. E um beijo, até o próximo programa. Tchau.